seja só um momento, mesmo que traga alguma dor. Só isso faz brilhar o lume que has de levar até ao fim. E esse lume já ninguém pode nunca apagar dentro de ti. Não percas tempo, o tempo corre. Só quando dói é devagar. E dá-te ao vento como um veleiro solto no dizia que era melhor evitar. Só uma vez, não iria mudar nada. Pensar o fim é que ainda me assustava. Os pensamentos a correr. De repente, eu já estava sem saber. Canal 2 da Antena Web. De dormirmos separado, ou vamos seguir os dois sem partilhar os lençóis e cada um no seu quarto. Boa noite, coração. Será que hoje a solidão deixa as nossas almofadas? Vai o frio, vem o calor e vai voltar a haver amor como havia nesta casa. Diz-me que sim, esta noite vais voltar, amor, e vamos dividir o cobertor sem distância entre quem se ama. Diz-me que sim, vais dormir comigo e acabar com a indiferença neste lar e com a tristeza deste drama de ter uma vida e viver em duas camas. Boa noite, meu amor. Será que hoje se acabou estarmos longe assim tão perto? As portas não vão fechar e voltamos a falar debaixo do mesmo teto. Diz-me que sim, esta noite vais voltar, amor, e vamos dividir ser uma vida e viver em duas camas. Diz-me que sim, esta noite vais voltar, amor, e vamos dividir o cobertor sem distância entre quem se ama. Diz-me que sim, vais dormir comigo e acabar com a indiferença neste lar e com a tristeza deste drama de ter uma vida e viver em duas camas. Teu rosto, faço tudo para não te perder. Tu és a mulher de quem eu gosto e é contigo que eu quero viver. Vamos esquecer os maus momentos, vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos, não deixaste de me amar. Chegou a hora de deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Não vou dar valor ao que é passado, tudo o que fizeste eu já esqueci. Eu ainda estou apaixonado, todo o meu amor é só para ti. Vamos esquecer os maus momentos, vamos aprender a perdoar. Não duvido dos teus sentimentos, sei que não deixaste de me amar. Chegou a hora, deixarmos de falar só do passado. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Estamos juntos porque ainda nos amamos e podemos ser felizes toda a vida. Chegou a hora de dizermos que está tudo perdoado. Estamos juntos porque ainda acreditamos que a felicidade está no nosso amor. Este é o seu Canal 2 da Antena.

dia vais me entorpecer. É difícil explicar. Tu não tens pulso para mim. Oh, temos pontas soltas para atar. E se mudares de tom, deixares de ser o bom e me arrebatares com vigor, podemos ser um só, nas pontas dar o nó. Soltas, temos pontas, pontas soltas, são para atar. Podes ser o mais sincero, porque te deixas pisar. O amor que te vou ter, e se tu não me combates, só me leva ao que eu não quero. Podes ser o mais sincero, porque te deixas pisar. Pois o amor que te vou ter, talvez assim fico contigo na lembrança, quando sozinho eu ancorar no meu cais. E já que tu nunca me deste uma esperança, deixa-me ao menos dar-te um beijo e nada mais. Deixa-me ao menos ter um sonho por viagem, uma lembrança do teu corpo, dos teus pais. E já que tenho que te amar da outra margem, deixa-me ao menos dar-te um beijo. Deixa-me ao menos dar-te um beijo. Deixa-me ao menos dar-te nada mais.

chorona, chorona, leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Toma-me com o teu manto, chorona, meu manto de frio. Toma-me com o teu manto, chorona, porque eu morro de frio. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, o primeiro que morreu. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. E chorando, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando. Oh, oh, oh, oh, oh. As amigas perguntando: Istes lá o meu amor? Istes lá o meu amor? Estes lá o meu amor. Nisto estava Leonor, o seu desejo enganou. O seu desejo enganando, o seu desejo enganando. Oh, oh, oh, oh. As amigas perguntam: Istes lá o meu amor? Istes lá o meu amor? Istes lá o meu amor? Oh, oh, oh, oh, oh, o rosto sobre uma mão, os olhos no chão pregados. Os olhos no chão pregados, os olhos no chão pregados. Oh, oh, oh, oh, que de chorar já cansados, algum descanso lhe dão, algum descanso lhe dão. Algum descanso lhe dá. Na fonte está Leonor, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando, lavando a talha e chorando. Oh, oh, oh, oh. As amigas perguntam: Vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Vistes lá o meu amor? Fi

farinha, dessa farinha, com fermento. Canal 2. Estou.